Batman nos beats. Me espelho na minha ira com a ponta da caneta. No meu verso sigo e peço que a justiça seja eleita. Eu conheço a minha alma, cada um conhece a sua. Aura boa, bate palma, minha sina continua. Vida boa nesse mundo, Babilônia da maldade. Coração de vagabundo, mente de mediocridade. A miséria do universo, sei que tudo é vaidade. Certo mesmo é o homem que aceita sua realidade. Se a fome, epidemia, e se o rap, e se o sol no fim do dia se revoltar e ter fugido. E se a tempestade que te mata sucumbe sua infância e arrancar de vez da mente o que tinha de lembrança. Se a vida for escassa, seu dinheiro pouco vale. Se é bonita, não embaça a mina, eu não tenho Ferrari. Minha mente que processa, mundo louco de ilusão. Vida breve, vida honesta, já tá bom de intervenção. A aula nunca acaba se sua mente só processa. Nesse verso eu deixo a marca, vida boa, mão da peça. Na minha linha escrevo, vida rebeldia é de lei. Subverter em alegria, me converto e viro rei. Reescrevo minha história, linha torta e linha reta. Se mereço a vitória, ela vem na hora certa. Resista a humanidade e vejo o que te fere. Conheço identidade, sua crítica sobre a pele. Conheço o preconceito, sua peste atrai escolhas. Eu vejo teu silêncio, sua vida atrás de folhas. Vivendo e correndo, conheço a fé de longe. Vendo e revendo os comédia que se esconde. Vivão e vivendo, viver não é só tá vivo. Assim como fazer histórias, não é só escrever um livro. E livro de quem me atrasa, faço mais um capítulo. Vivo página por página sem me preocupar com título. Me livro de quem me atrasa, faço mais um capítulo. Vivo página por página sem me preocupar com título. Passo a passo, escrevo que passo, dito que vivo, ponho no bloco. Métrica flow, letra e compasso, siga no trilho, mantém o foco. E dia a dia, nego vacilar e tá rodando. Então vigia até tua sombra atrás de tu, ela tá andando. Quem confia em alguém, em si só é sua verdade. Você pode tudo, então confie com vontade. O pássaro que voa sabe que também é falho. Confia na própria asa, não na dureza do galho. Justiça pra todos, piada fere quem quer e outros ajuda. Ações me provam todo dia que ela é cega, surda e muda. Mas não pra trás de vingança, não queira e cobrar. Porque esses a própria vida faz questão de derrubar. Às vezes a vida trava, te nega aquele sonho. Impossível, tô mudando minhas regras, eu imponho. Se não der assim mesmo, passe logo a página. Seja forte pra esquecer, nega ela sua lágrima. Nobre de espírito, eu sou minha riqueza. É na alma, o teu olhar de julgamento não tá tirando minha calma. Se avalia por fora e talvez veja fraqueza, mas por dentro é que sou forte. Essa é a minha destreza. Teu preconceito não me atinge, não me aflige, não me ataca. Tô levantando a muralha, tô tentando avisar que tô só não sou de maldade. Atira que eu desvio, meu poder de proteção é sublimar o desafio. As merda eu nem ligo, entra numa e sai na outra orelha. Que leão não se importa com opinião de ovelha. Se quer me pegar, corre já todo outro lado. Só um aviso, você vai morrer cansado. Vivendo, viver não é só tá vivo. Assim como fazer histórias, não é só escrever um livro. E livro de quem me atrasa, faço mais um capítulo. Vivo página por página sem me preocupar com título. E livro de quem me atrasa, faço mais um capítulo. Vivo página por página sem me preocupar com título.